Baby, tu bem sabes que me cuias bué. Miúda, eu te curto porque cuias bué. Quando estamos juntos me sinto bem. E assim o nosso love vai mais além. Gosto do teu like quando curtis a minha página. E quando me convidem no chat, eu já sei que é pra fazer. Amor, do jeito que gostas. Miúda, também gosto. Essa boca linda me deixa bué crazy. Amor, do jeito que gostas. Miúda, também gosto. Eu quero viajar contigo na lua. Só eu e tu, baby. É só eu e tu, baby. Nós os dois na lua. Nós os dois na lua. Só eu e tu, baby. É só eu e tu, baby. Nós os dois na lua. Nós os dois na lua. Na lua, yeah. Bem entrelaçados no quarto sozinhos. Com esse teu body eu fico tontinho. Porque quando toco e vai sorrente techo. Só assim eu relaxo. Então deixa-me crer que sou um really love. Don't matter, we're better quando eu tô na tua beira. Eu não dou bandeira. Eu tô na tua cola, my baby. Amor, do jeito que gostas. Miúda, também gosto. Essa boca linda me deixa bué crazy. Amor, do jeito que gostas. Miúda, também gosto. Eu quero viajar, eu quero viajar contigo, na lua. Só eu e tu, baby. É só eu e tu, baby. Nós os dois na lua. Nós os dois na lua. Baby, é só eu e tu, baby.